Meu Deus, veja, veja sempre tudo que eu fui ser. Eu e a minha girlfriend, drink no coffee com gel, Miami Base. Lady, brinde e bebe, baby. Se a vida é louca, eu sou o dobro sem rave. 2G marrom, moletom da Blaze. Shake that ass, shake. Gravou a take, disse que queria ouvir as propostas mais crazy. Pensei em te botar num reino mais classe. Havana por Copacabana Palace. Face morena plena, Dolce & Gabbana. Do beijo doce no plano pra missão metendo half man. Ela é gangueira igual a Mary J. Blige, Marilyn Monroe, Winehouse. É um nose wheelie no meio da skate party. É um double flip saindo de nose slide. Ela é alquimia na fórmula do Mandrake. 16 linha do notório, escute o pack. Viciar mais que crack. É tipo espião com quinto andar naquela rima do Zorak. Nós dois é vibe, good ou bad trip. Tretando em casa é o rock no ring. Na cama Nagasaki, ataque dinamite. Explodindo todas as pirâmides egípcias. Brigando em house, ela vira o Paul Pierce. No meio de um playoff, marcando Jason Kidd. É Rod Sarro, acende o Kobe Bryant. Lakers com Vince Carter, contratando Scottie Pippen. JP Dantas de rolé por Dogtown. É o Bob Marley rimando com o Marechal. É o Zeca Pagodinho, Shaolin, convidando Speed Freaks pra cantar com o Charlie Brown. Me dá só mais um beijo, eu te desejo. Isso é bem maior que eu quero, vem gata. Dá mais um beijo, só mais um vem. Que os caras sabem que ela é muito sexy, foda. Sua presença tira toda a atenção da roda. Se ela cola linda, mano, as minas se incomoda. Picadilha fina, picadilha fina. É a parte 2 do Batman. Ela é o Wu-Tang, sem Ghostface. Killa umas pose que é mentira. E uns 12 no mês, pira, yo. É a Miss Finex, tenenené. Não dá pra bancar, yo. Comecei a imaginar uma dama com gangsta, wow. Primeira noite, levei pra andar no coche. Opre, na minha mente, ela dava uns olé, e dava uns golé. Salvei três cachê pra te bancar uma taça de vinho rosé. Classe, não tem igual, mano. Pra essa não tem plágio. Imagina ela em Las Vegas no Bellagio. Mas sem pagar pedágio, mas foi só um presságio. Isso aconteceria se Costa Gold um dia tocar na rádio. All I need in this life of sin is just me and my girlfriend. Me and my girlfriend, down a ride to the bloody end. Just me and my girlfriend, me and my girlfriend. Me dá só mais um beijo, eu te desejo. Isso é bem maior que eu quero, vem gata. Dá mais um beijo, só mais um vem. Que os caras sabem que ela é muito sexy, foda. Sua presença tira toda a atenção da roda. Se ela cola linda, mano, as minas se incomoda. Picadilha fina, picadilha fina. É a parte 2 do bem. Ela é minha moça inspiradora, sedutora, professora, defensora de tudo que é bom. Minha nota promissória, dama promissora e única a dividir o meu edredom. E não há comparação na missão entre o meu coração, várias pisarão. Walking Dead por espírito, perdido no labirinto, faminto, isso poucos notaram. Ela é a única razão em questão por não ter espaço no calendário. Pra se achar que tô na distração, no pistão de balão, mas não sou otário. Discreto, seu muito é pouco. Ela é da finesse, não de meter o louco. Ela é capaz de chegar só com brilho no olhar e chapar totalmente meu globo. Me enrolo nela, nos sentimos um todo. Vou por cima pra não me sentir bobo. Posso até pressionar, dominar, mas eu sou cordeiro e ela